Deus com todo o nosso coração, porque Jesus, o Filho de Deus, está aqui presente no meio da igreja. Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor. está aqui. Abre o seu coração para Ele nessa manhã. Só para Ele. Abandone as coisas que ficaram para trás. O nosso alvo é Cristo. O grande eu sou. Deus que enviou Jesus para nós. Oh, Transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo pra viver assim como sou. Os meus olhos preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue Ooh. Nova criatura, nova criatura.